Viaja não firma. Sente essa parada. 3, 1, só. Face oculta. Kamikaze. Eu cresci nas ruas de terra, no meio dos madeirite. Catei os diamantes, estourei os dinamite. Nunca chorei na cela, montei no Honda City. E ninguém me segura, porque o céu é o limite. Não nasci pra ser vice, vulgo de perdedor. Não quero que é seu, nem chorar na tua dor. A nós eu faço um brinde, e seja como for. Armas para o ar, pra nós que é merecedor. Adeus vida cretina, tamo longe do final. Uns pensa que é mentira, porque sabe que é real. Alguns me tem na mira, notícia de jornal. Mas não confunde a brisa com lombra de rupinal. Mas hoje aqui é só pra proteção, não é pra vitrine. Pra parecer tipo modelo magazine. Só pra proteção, e o que define? Sucesso é certo, mas sem ostentar o crime. Só pra comemorar. Armas para o ar, armas pra comemorar. Armas para o ar, armas pra comemorar. Armas para o ar, armas pra comemorar. Armas para o ar, armas pra comemorar. Champanhe pro céu, brindar o amor em cada lua, cada loucura. Blindada, negou pelas mãos de Deus. Sabor de mel, banquete de maçã na suíte. Fiz do inferno requinte, meu paraíso nascido. Mundão proibido me trouxe liberdade pra minha prisão. Tatuagens no corpo, Mizuno no chão. Pistolas pro ar, gelo no coração. Aceitos não apagam, erros não. É lua cheia na quebra, cartuchos carregados. Bomba mocada na meia, Mizuno rebaixado. Com uma amante no carona e outra no celular. O meu destino é 5 estrelas e sexo open bar. Pra esquecer velhos problemas, fiz um novo problema. Criei uma nova loção que me liberta as algemas. Entre o carinho das donas e o respeito dos moleques, bolei um bob na quina pra tentar impedir. Mas hoje é só pra proteção, não é pra vitrine. Pra parecer tipo modelo magazine. Só pra proteção, e o que define? Sucesso é certo, mas sem ostentar o crime. Só pra comemorar. Armas para o ar, armas pra comemorar. Armas para o ar, armas pra comemorar. Armas para o ar, armas pra comemorar. Armas para o ar, armas para o ar. Se queira amar, meu corpo desse mundo cretino vim pra buscar. E não pra aplaudir quem tá sorrindo da estar de lá. Avisa pra elas que eu já tô indo. Armas pro ar, que hoje é pela vida que eu brindo. Vindo oculto, da onde tristeza fez história. Vive meu eu, e hoje eu desfruto minhas glórias. Vida simplória, hoje é de aro 20, não bora. Armas pro ar, que a rajada é pela Mas hoje vitória. É só pra proteção, não é pra vitrine. Pra parecer tipo modelo magazine. Só pra proteção, e o que define? Sucesso é certo, mas sem ostentar o crime. Só pra comemorar. Armas para o ar, armas pra comemorar. Armas para o ar, armas pra comemorar. Armas para o ar, armas pra comemorar. Armas para o ar, armas para o ar.